Controle Salvador, boa noite, 767-48, informação, isso. 767-48, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada na área, desce 3 no pé, Senegal no 019. 60, chegada na área, para 3.010, 109, 7-4-8. Objeto 5827, chame Recife, 1251. 251, obrigado. Salvador, beleza, 6748, poderia manter a letra? Autorizado pelo Estado. Obrigado, mais uma vez. Romeu Alfa, Papá GS, chame Recife, 1260. 1260. Salvador, muito boa noite, o TAM 3662, pushback acionar. Estabilizado elétrico para o voo 604? Afirmativo, repórter estabilizado, 604. Calma lá. Chama agora Recife, 12685, alternando 12545, 6310. 285, 2545, senhor. 12685, 2545. Afirmativo, obrigado. Estabilidade LS, gol no 604. Torre 118-95. Confirme a torre? 18-95. Obrigado. Torre Salvador, gol no 604. Gol 604, continua a aproximação, reporta baixar travado. Contará. Táxi, UTAM 3662, com permite. 32, autonomia de 2045, alternado é Fortaleza. Oi, também, obrigado. Mano, a frequência da torre é 18,6, né? Ok, 2,95, obrigado. Proa de Aracaju agora? Copiado, mantenha me escutando. Contra checado, gol no 604. Pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 089, gol 604. É, você deve pouso, vai no 604. Salvador, muito boa noite. Tá, 3662.0 na pista 10, pronto. Tá, 3662, alinha e mantém a pista 10. Autorizado alinhar e manter a pista 10, tá, 3662. Coro 604, aos 43, direita, 121, décimo 9. Direita, 129, obrigado, 604. Vai atingir 3.000, pode proceder na descida, 648. Alfa, chama dentro da Juliette, 604, obrigado. É o frisado ali. 2.000, autorizado ali, 6748. Guedes de uniforme. Chama agora Aracaju no 203. Está mantendo a proa de Aracaju, confirme. Estabilizado, LS-6748. 748, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, objeto 6748, estabilizado, LS-10. 6748, vento 160, grau 0629, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, objeto 6748. TAN 3662 aos 46120, decimal 8. 208, TAN 3662. Salvador, TAN 3662, decolado Fuca Zipa 2300 pés. Fuca 370, o 3662 Zipa. Hoje, Fuca, transição Zipa. TAN 3662. Zipa, confirme. Negativo, pro de Jamo. Jamo. Dan 3662, sobe ao 370. Obrigado. 748 aos 50, 121, deixa para o lado à direita. Good evening, 6313, descend 4000 feet, Canate 1019. Bom arrival. Chame Recife em 12685, alterna 12545. Recife 1685 e a secundária 2545. Obrigado, bom final de semana. 1858-52120, desse momento. 208, grato. Bom final de semana. Salvador Eldan, 3858, passando 1,700. 3858, 350, sai da mão, transição front. 350, mão front, 3858. Manda Juliette, 7-4. Agora, 5 milhas para ingressar na terminal Aracaju. Chama o controle em 120, decimal 3. Bravo, Alfa Tango, o serviço será terminado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Salvador, o TAN 3858 pode ir para frente? O TAN 3858 mantém a saída. Mantém. Chame Aracaju, bravo Alfa Tango, 1203. No chance, 6313, maintain, bom arrival. Oceania 63, we want 3, descend 2,000 feet, clean H1019, clear left approach, report and localize the course. A 3258 vai chamar o centro de Recife em 12685 ao TR 12545. 2545, graça. 150 graus, né, do Genasso. A grande Voo 889, decolado ao 0000. Controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1889, decolou. Voo 1889, vigilância, saída da EL 360. Da EL 360, 1889.